Eu devo explicar que não foi imposto nenhum método, nenhuma forma de abordagem aos conferencistas, portanto o formato é livre e nós fomos presenteados com quatro abordagens a um tema fantásticas. Não há, para mim, que gosto tanto de ciência como de poesia, estou aqui maravilhado. Eu vou passar a palavra à audiência. Vou pedir o favor, apesar de ser difícil e não ser coerente com o tema, que tentem ser breves nas questões que queiram colocar. Muito obrigado. Se não há ninguém, eu aproveito. Faz favor. Em relação à primeira comunicação que ouvimos, e reportando-me à passagem que refere Coleridge, sublinhou que a poesia, uma visão poética, seria uma forma de conhecimento. Talvez sim. Mal, mas sim, mas consigo, até agora consegui perceber. Mas falo mais alto. Sim. Portanto, a poesia, a intuição poética seria uma forma de conhecimento. Penso que Coleridge bebeu bastante em Jean-Baptiste Vico e nas suas teorias sobre a poesia, a linguagem poética como a formação do pensamento. Não é? Acreditava Vico que os primeiros homens, mesmo os homens primitivos, que foram inicialmente poetas e que a primeira linguagem que existiu foi uma linguagem poética e que a arte das cavernas era uma arte poética. Depois, através do cartesianismo ou do racionalismo cartesiano, essa poesia foi sendo desconstruída, digamos, e perdeu-se esse sentido de interpretação da realidade. É curioso que num evento que fala ou que pretende abordar as relações entre a ciência e a poesia, eu lembrava-me de Damásio, que, fazendo eco das mais recentes pesquisas a nível das ciências neurológicas, apontava outras fontes de conhecimento para além da mera racionalidade, como sendo a intuição. E aqui eu acrescentei, e curiosamente com argumentos científicos, aqui eu poderia acrescentar a experiência mística, a arte em geral e a poesia, claro, em particular, o sonho e outras fontes gnoseológicas. Falou-se também que havia uma pretensão que era comum à ciência e ao poeta ou à poesia, que era a perseguição ou pesquisa de uma verdade, o encontro com uma verdade. Claro que esta palavra é uma palavra difícil, não é? Desde sempre foi. Mas a questão que eu poria seria esta. Se a verdade pudesse ser considerada como a resposta àquela posição de indagação perante o mistério, perante a esfinge, que existiu desde sempre, se poderá concluir-se que a verdade científica pertence ou é da mesma, está num patamar, algures, coincidente com a verdade da poesia. Pois, quem sou eu para imaginar o que possa ser a verdade, mas se vamos pensar sobre ela, discorrer sobre ela, parece-me que terá que haver aqui uma unidade. A verdade terá que ser uma unidade primordial, fundamental. E, portanto, a verdade, da verdade decorrerá, ou a verdade se poderá confluir, convergir, através de variedíssimos modelos ou métodos de aproximação. E todos aqueles que mencionou são, de certo, complementares e uns tão úteis como os outros. embora alguns sejam mais validados do que outros. Imagino que a nossa sociedade, por exemplo, possa considerar que a chegada ao conhecimento através do sonho, e falo do sonho como oposição ao estado de vigília, não é? Não o sonho platónico, mas o sonho de quem dorme, não é? Não é propriamente um parâmetro para atingir o conhecimento. No entanto, se considerarmos isso sob o ponto de vista de planos diversos de consciência ou de tomadas de consciência feitas de diverso modo, temos com certeza um concurso para uma convergência, para chegar à verdade. Claro que Coleridge refere, faz apelo à intuição poética sob o ponto de vista do conhecimento global, não é? Portanto, antes daquilo que eu menciono aqui, da cisão que a partir que a certo momento se opera e que nós conhecemos. E provavelmente essa é a tendência neste momento, ao retorno, por isso eu falava na convergência, que a convergência a ser alguma coisa terá que ser uma convergência harmónica. Temos todos que chegar a um mesmo ponto, indo, percorrendo caminhos diversos, usando modelos e metodologias e mediações diversas. Mas ou a verdade é alguma coisa e vamos todos chegar lá, isto para simplificar, não é? Ou então isto é perfeitamente ilusório e impossível de discutir, de pôr numa zona comum, não é? De inter-relação. E então estamos todos aqui, pura e simplesmente, enfim, em narrativas pouco mais ou menos paralelas. E são ambas as perspectivas têm os seus defensores, não é? Não sei se era... Se correspondia à sua questão? Sim, estava a falar sobre o que eu quero comentar no lugar ao outro. Há muitas coisas que param a coisa só sobre o mundo. Claro. Volta, quer dizer. Quer ser uma coisa bastante? Estava-me a ocorrer, não é que isto seja uma resposta, mas no fundo é a nossa comunicação daqui para aqui e de para aqui. Estava-me a ocorrer e estava a pensar isto em voz baixa comigo própria, que a poesia fala para o centro, a ciência fala de um pouco para a superfície. E este centro que é aquele ponto, é aquele lugar que irradia para todo lado. A poesia irradia. E de facto... e de facto há maneiras diversas de chegar a este centro. Quantos de nós não teve já a experiência de estar a dormir e de julgar estar a sonhar e no fundo está a criar? Quantos de nós já não teve essa experiência? Caminhamos, esse centro para mim, mas isto é uma postura pessoal, individual, ficciono esse centro como sendo a luz. Depois todos os caminhos vão ter esse ponto, essa convergência, essa luz. E por isso é este mistério fascinante nos olharmos, nós sabermos quem somos e o outro é sempre o espelho de mim. E este templo da poesia que erguemos é cada um de nós com a sua pedra, com a sua faceta, com o seu reflexo. É isto que eu queria partilhar neste momento convosco. Eu gostava eu estava a ouvi-los e estava a lembrar-me daquela passagem em que o Wittgenstein pergunta se o leão falasse connosco a nossa língua, se poderíamos entendê-lo. E o aluno diz que sim, e o Wittgenstein responde que não, porque precisaríamos de ser um leão para podermos entender. Mas depois, na verdade, não era necessário só ser um leão, era necessário sermos aquele leão. E que mesmo assim, o Wittgenstein tem dúvidas se aquele leão se entende. significa que existe a dúvida se cada um de nós somos capazes de nos entendermos a nós próprios. Isto lembra-me uma coisa que um autor um bocado esquecido, que é o Erskine Caldwell, dizia que aprendia muito mais a escavar no seu próprio quintal do que a correr o mundo. E isto tem que ver com esta ideia de introspeção, de procurar dentro de nós, porque nós devemos ter uma medida capaz de ser universalizada, quer dizer, aquilo que a verdade a existir há de estar contida um pouco em cada um de nós e poderá ser, encontrada utopicamente através mais desse exercício de busca interior. Eu sou daqueles que, eu gosto um bocado de Wittgenstein e sou daqueles que acreditam um pouco, até pelo texto que li, que acreditam um pouco que vivemos todos, que saímos daqui todos com uma realidade diferente, quer dizer, estamos a partilhar este momento, mas aquilo que eu vou reter desta noite é completamente diferente do que vocês vão reter. Pode ter aqui uma parecença, pode ter umas parecenças aqui e acolá, mas se eu tivesse que descrever esta noite a um amigo daqui a duas horas, eventualmente, o meu discurso vai ser radicalmente diferente do que seria o vosso, a descrever a mesma noite a um vosso amigo. E por isso significa que aquilo que esta noite acontece para mim, embora ao mesmo tempo que a vossa e perante vocês, acontece de uma maneira completamente diferente, porque isto vem, como eu dizia no meu texto, vem encaixar num cúmulo de experiências e de referências que nós já temos, E que são conceitos prévios e que são, enfim, tudo e mais alguma coisa que nos faz codificar tudo e mais alguma coisa de uma maneira absolutamente exclusiva. Esta é a minha convicção. Agora, porque é que eu escrevo se tenho a convicção de que, em certa medida ou até certo ponto, é impossível comunicar? Escrevo porque acredito que a poesia é sobretudo uma utopia, acredito que a literatura é sobretudo uma utopia, como também sei, ou não sendo cientista, também me parece que os cientistas são gente das utopias, que estão a tentar alcançar aquilo que eventualmente sempre se julgam não ser alcançável. E por isso a grande magia do texto e do texto literário, ou a grande magia da arte, é quando subitamente descortinamos alguma coisa que até então era desconhecido, ou melhor, até então nos estava vedado a expressar, porque eventualmente desconhecido não é tanto, porque nós acabamos por, se tiver em causa a arte, a verdadeira arte, e não existe outra se não for verdadeira, porque a falsa arte não é arte, por isso simplesmente, mas se estivermos perante, de facto, uma obra de arte, vamos acabar por encontrar um ponto de identificação. E se nos identificamos, por mais nova ou pretensamente original ou revolucionária que essa obra possa ser, ela já diz respeito a qualquer coisa que nós podemos, que em nós já está contida, digamos assim. E por isso há um processo, há um mecanismo de identificação. E essa é, eu acho que, a grande magia de se escrever. É conseguir, nesta percentagem lata do que é insondável e do que não, e daquilo para o qual nós não sabemos o caminho, subitamente, como os descobridores de outrora, subitamente fazermos, conseguirmos traçar o itinerário e chegar um pouco mais além. Enfim, eventualmente, se falharmos, temos uma obra inteira para esquecer e passamos a vida inteira a escrever livros que não vão passar do entretenimento, digamos assim, mas eu acho que quem escreve e quem seriamente sente uma necessidade de desbloquear a questão da expressão artística, é porque almeja chegar onde ninguém chegou, onde não se sabe exatamente onde, mas existe um desejo ou uma esperança qualquer de que esse lugar esteja à nossa espera. Eu vou então aproveitar. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Eu vou referir uma frase do Wittgenstein, não é? Que o conhecimento é uma ilha no mar do desconhecimento, e tentar fazer aqui uma transposição com as abordagens que foram feitas pelos nossos convidados. se realmente isso é verdade, será a ciência em si limitativa ou limitada e a poesia... Ah, desculpe. Será a ciência limitada e a poesia esse imenso desconhecimento que permite também que a ciência progrida? E faço aqui uma referência com a abordagem do Walter sobre aquela individualidade que nós temos do mundo. Nós temos uma percepção própria do mundo, não podemos ignorar que somos como somos, e naturalmente essas marcas têm influência naquilo que a gente escreve ou naquilo que a gente aprende. A ponto que eu faço para a Teresa é exatamente neste sentido: se a poesia é um desconhecimento e a ciência já tem uma base sólida, concreta, escrever poderá não ser um despertar ignorado. E no caso da Maria Azanha, direi então, será a poesia uma ilusão? Ei bem, eu não estava à espera que esta sessão fosse assim uma alhada tão grande, que isto é muito sério. Para animar aqui. Eu ainda achei que com a minha vizinha me escapava. Sobre... Eu acho, enfim, nós, o Gonçalo M. Tavares, que ainda por cima tem a minha idade e é um rapaz de quem eu gosto muito, é um escritor de quem eu gosto muito, um dia tivemos uma sessão em conjunto e ele dizia assim: dizem ao escritor que dizem do escritor que o escritor é livre, enfim, é livre de fazer o que quiser, dizer o que quiser, e ele diz: então, mas colocam-nos uma folha à frente, pousam-nos uma caneta, que liberdade é que existe nisto? Estamos confinados a este pequeno espaço branco e isso desde logo é uma limitação. Quer dizer, o escritor imediatamente, para o ser, precisa de pegar na caneta e escrever alguma coisa com sentido e preocupar-se que aquilo seja minimamente inteligível para os outros. Não pode simplesmente rasgar isto e dizer que é um poema ou que acabou de fazer um romance, rasgando a folha A4 que lhe puseram à frente. E por isso é óbvio que há limitações. Eu recebi há dias um livro de um brasileiro que tem uma frase em cada página e na capa diz que é um romance. Só tem uma frase em cada página. As frases são coloquiais, não chegam a ser... Não dava para ser poesia. Quer dizer, não parece poesia, de facto. Mas dali até parecer um romance também vai uma distância muito grande. Mas ele diz que aquilo é um romance. E como o outro dizia, uma obra é aquilo que o autor disser que ela é. Mas rasgar uma folha A4 ser um poema, enfim, a mim, deixa-me os poucos cabelos em pé. Agora, por isso eu acredito que a minha vantagem é ter poucos cabelos para deixar em pé, por isso já pouca coisa me assusta. Mas eu acredito que a poesia é um espaço da maior liberdade possível. Não acredito que a liberdade seja toda possível, digamos assim, porque acho que as contingências são demasiadas, quer dizer, somos limitados por todos os lados. Eu não posso ser um pássaro, não posso ser um edifício, ou não posso ser outra coisa além da coisa que sou. E por isso isso implica logo que eu, se quiser escrever sobre aquilo que não sou, e normalmente interessa-me muito, porque isso ajuda-me a chegar ao outro, ao lugar do outro, eu tenho de, enfim, fazer aproximações, é por tentativas, é um bocado por empatias ou antipatias, mas é um risco, é sempre um risco. Por isso eu não tenho ilusões no sentido de o artista ou de o poeta ou de o escritor ser ou da poesia nos dotar ou ser dotada de uma grande liberdade. O que eu acho é que de todas as liberdades que nós podemos aceder, a poesia é a maior de todas. Por isso é que eu acho que, de facto, esse Deus simbólico escreveu o mundo com a poesia, porque a poesia, como eu dizia no texto, a poesia abrange tudo, pode abranger tudo. Eu posso, num poema, incluir o mais científico dos significados, quer dizer, abordar o mais concreto dos conceitos e depois evoluir para aquilo que eu chamava de um insondável ou de um vago não sei o quê, que resulta, pode resultar do sonho. E por isso tudo isso se mescla e tudo isso é permitido, tudo isso faz sentido no poema. E eu acho que em nenhuma outra disciplina, digamos assim, fora das artes sobretudo, e se calhar a poesia aqui é um símbolo para as artes, nenhuma outra disciplina do saber permite esta transversalidade, esta abrangência. Enfim, não estamos à espera, não estou à espera que o meu dentista de repente comece a sonhar quando faz uma intervenção a um dente, quer dizer, não há margem, as margens desse saber são muito mais tabuladas e por isso, enfim, em última análise, talvez seja por isso mesmo que eu acredito e escolho a poesia. Eu antes mais nada, sem querer interferir com o cabelo do Walter Klein, gostava de discordar completamente com ele, posso? Claro, obviamente. É que assim, eu não acho nada que a poesia seja a arte de fazer clones. Sim, ou seja, eu necessariamente escrevo o que não sou. Ou então não vale assim muito a pena eu escrever, não é? Porque se eu vou escrever aquilo que já sou, estou a replicar formas, não é? Aquilo que já sou, eu já sou. E se eu vou novamente replicar aquilo que já sou, nisto e naquilo e naquilo outro, nos bolos de chocolate que faço e nas compotas de não sei quê, e nos poemas de não sei o que mais, etc, etc. Então a arte seria a arte de fazer clones, não é? Eu não faço compotas. Não, pois, não faz mal. Não escreveria. Mas não é exatamente, não terá sido exatamente isso que eu disse. Eu disse, inclusive, que a escrita me interessa sempre para chegar ao outro, chegar ao lugar do outro. E por isso interessa-me na medida em que eu possa, por aproximações, por tentativas, por empatias, entender o outro e escrever sobre o outro. É claro que é a minha convicção que, acima de tudo, a codificação é minha, é através da medida que eu sou. Quer dizer, eu sou a medida de todas as coisas. E quando penso, enfim... eu tenho o meu último romance publicado é sobre duas, as duas personagens principais são duas senhoras, e eu crio ali um diálogo mais ou menos intenso entre as duas. Enfim, eu já ouvi muitas senhoras a conversar e podia ter feito notas ou ter gravado ou seja o que for, mas a magia de escrever é eu poder imaginar, é eu poder arriscar e dizer assim, para mim este é um diálogo entre duas mulheres, inventado por mim, mas este é um diálogo plausível para duas mulheres. Como é que eu fiz? Enfim, com esse cúmulo de experiências e de referências e seja do que for, e se calhar medindo as coisas por aquilo que eu sou, por aquilo que me impressiona a mim, por aquilo que acaba por resultar em mim do que são as mulheres e do que são as outras personagens todas. Acho eu, não sei, acho que é assim que eu vejo as coisas. Eu podia ouvir outra vez, por favor, a sua questão, porque já vai um bocadinho atrás. Não, portanto, fazendo a relação com a frase do Wittgenstein, não é? O conhecimento ser uma ilha no mar do desconhecimento, não é? Uhum. Sendo a poesia, ou assumindo que a poesia é o desconhecimento, escrever pode não ser um despertar ignorado. Quando se faz poesia sobre ciência, não é? Um despertar ignorado ou um despertar ignorante? Mas qual é a sua intenção? Ignorado. Porque eu acho que quando a gente escreve, a gente, como foi dito, não é? Às vezes nós despertamos para coisas que não estávamos necessariamente à espera, não é? Exato. Eu pessoalmente enveredo mais e pendo mais, portanto, de facto, aqui só posso trazer o testemunho da minha experiência, não é? Para aquela questão que tentei alinhar, de que o ato de criação tem a ver com a afinação dos sensores, seja ele qual for, poesia, qualquer outra arte, ou as grandes descobertas científicas, não é? As descobertas científicas que, de facto, são significantes. significativas. Oh, Teresa, posso interromper? Falou em descobertas científicas. Pronto, até estava a falar no ato de criação, não é? Eu sei, exatamente. Pronto. Até certo ponto, pode ser fábula ou não, não é? Mas Newton descobriu as leis da gravidade depois da maçã de cair na cabeça. Exato. Portanto. Pois. E de facto, estamos basicamente a falar de saltos quânticos, não é? E de facto, o que se passa é que a pessoa anteriormente está num estado de desconhecimento total e a seguir deu um salto quântico, quer dizer, está num estado de conhecimento de algo que não é volitivo, não é mediatizado, não é. É um salto quântico mesmo. Portanto, tanto quanto as pessoas podem formular, tem a ver com afinação de sensores, afinação de antenas, a capacidade de recepção. E isto é dito de variedíssimas maneiras ao longo dos séculos, não é? Porque nós agora gostamos de dizer assim, é uma metáfora como outra qualquer. Na Renascença, os poetas da Renascença todos falavam das suas musas, não é? Camões, nos Lusíadas, por um lado fala-nos de que precisa do concurso do engenho e arte, mas por outro lado, em variedíssimos outros pontos, fala do apelo e do concurso das musas, não é? Portanto, a metáfora que nós utilizamos, isto tem também a ver com uma questão de modas e de gostos, são as tais comunidades interpretativas, não é? São muitas e vão variando ao longo do tempo, mas se quisermos despir as diferenças, há sempre aqui duas hipóteses, não é? Ou nos radicamos nas diferenças e então o mundo é todo imensamente diferente e desigual, ou então despimos as diferenças e depois de lavar a diferença toda, não é? De despir a diferença toda, há coisas que permanecem e permanecem através das espécies e ao longo do tempo. Pronto, e esta metáfora é assim uma metáfora bastante permanente, não é? Outro que existe e aquele outro e aquela outra e aquela outra, ou é o outro que está à minha frente? Porque eu acho que é possível, as duas descobertas são perfeitamente possíveis. E acho que quanto mais rica é a realidade científica e a realidade poética, quantas mais leituras e interpretações eu tiver. E portanto fiquei assim um bocadinho na dúvida, porque agora fiquei muito insegura, sem saber se estou a caminhar no trilho certo. E também, se me permite ser atrevida, eu gostava de lhe perguntar se quando pensou na sua vizinha e se pensou em descansar nos soberbos peitos dela, se chegou, se tivesse essa possibilidade, se chegaria realmente a descansar, se passaria para a realidade experimental ou ficaria no sonho com medo que ela não fosse exatamente aquilo que pensou ou que desejaria. Em relação ao outro, acontece tudo. A questão que eu levantava do Erskine Caldwell, de nos conhecermos a nós próprios e de nós sermos como uma medida que pode ser universalizada, e conhecendo-nos nós próprios, quanto melhor nos conheçamos, mais é plausível que possamos entender os outros, essa é uma premissa em que eu acredito. E por isso acho que, na verdade, quando estou a escrever um livro, por mais que fale da Maria da Graça ou por mais que fale do Padre Joaquim, estou a escrever um livro que anda à volta daquilo que o meu ser humano, que a minha consciência acumulou, quer dizer, aquilo que é um resultado da minha vida, digamos assim. E por isso é sempre a possibilidade que eu tenho de imaginar como é que são os outros. E por isso, daí existe o salto, e esse é que eu acho que é a grande maravilha, e aí é que está a utopia da comunicação e da poesia ou da arte, a possibilidade de, facto, chegarmos ao outro. E como eu dizia no meu texto, de nos compadecermos com o outro, de gostarmos do outro e, eventualmente, fazermos com que o outro goste de nós. E eu acho que a arte existe para isto. Se não chegar lá, não funcionou. Exatamente, se não chegar lá, não funcionou. Eventualmente, quer dizer, pode ter funcionado para alguém, mas era aquilo que eu dizia, podemos passar uma vida inteira a criar uma obra que depois não é mais do que entretenimento. É uma coisa que eu acho que assusta todos os criadores, é pensar perante a sua obra e depois do tempo passar, e o tempo é demasiadamente importante nestas questões, é pensar, será que aquilo que eu fiz, será que o meu trabalho é apenas entretenimento, aquilo que as pessoas usam para passar um pouco o tempo, para se divertirem, mas que não as aumentou em coisa nenhuma? Esse é o drama, eu acho, de muito criador. E por isso eu espero que os meus livros não sejam, eventualmente podem entreter um bocado, mas que não se esgotem rigorosamente nada na perspectiva do entretenimento. Agora, em relação à vizinha, é algo que sempre me... Esta vizinha existe, e esta t-shirt existe, e já existe há uns anitos, pelo menos há uns 3 anos, que ela no verão sai com esta t-shirt à rua. E é uma coisa que a mim me suscita muitas... A mim, eu acho, eu vejo que é pertinente refletir sobre a leveza com que o Che Guevara chega à t-shirt de uma rapariga com umas mamas imensas, que toda a gente olha, porque ela de facto é um estouro de uma rapariga, que tem uma cabeça levezinha e que está sempre com um ar profundamente feliz, e por isso que é completamente o oposto de tudo quanto o Che Guevara, ou daquilo que nós sabemos sobre, não é? Porque nós não somos o Che Guevara, mas de tudo quanto o Che Guevara pode ter pensado que a sua imagem haveria de significar. E por isso, que o Che Guevara esteja na t-shirt daquela miúda como estaria a marca Benetton ou a Coca-Cola ou outra coisa qualquer, a mim levanta-me questões muito pertinentes sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade. E mais do que censurar, porque a mim não me interessa,